Que bênção maravilhosa esta alegria gozar, pois a presença do Mestre vai nossa vida inspirar. Quando volvermos à luta, cheios do excelso poder, muitas e muitas batalhas sim havemos de vencer. Confiando em Jesus, cada momento, sempre, sempre a subir, neste avivamento, pois se o divino amor brilha sem par, combatamos as trevas sem vacilar. Confiando em Jesus, cada momento, sempre, sempre a subir, neste avivamento, pois se o divino amor brilha sem par, combatamos as trevas sem vacilar. Desperto, redivivo do meu passado ruim. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. De São do altar votivo, nas mãos do querubim. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Um dia eu for altivo, vaidade, orgulho, enfim. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Tu és o meu motivo, o meu começo e fim. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Um dia eu for altivo, vaidade, orgulho, enfim. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Tu és o meu motivo, o meu começo e fim. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Shanna, so that people, my skin's to be in me. Shanna, so that.